Oliva Produções tem mais sucesso. É sempre daquele jeito. De repertório a gente tem. O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas, mas só me enxerga quando está no quarto escuro. Com raiva juro não mais cair nessa fraqueza, mas se te vejo aí eu zero tudo. Você foi só cama, amor de momento. Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Viciei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Canta pra mim, diz. Viciei, que droga, tá lindo, no seu beijo foda. Seu beijo foda. Bora que a casinha vai. Que música, hein? O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas, mas só me enxerga quando está quarto escuro. Com raiva juro não mais cair nessa fraqueza, mas se te vejo aí eu zero tudo. Porque você foi só cama, amor de momento. Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Seu beijo foda, no seu beijo foda. Canta, vai, vai, vai, vai. Viciei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo. Minha banda, joga no chão, deixa baixinho, deixa no chão, deixa no chão. Viciei, que droga, aí eu digo, no seu beijo foda. Seu beijo foda.